Como surgiu a ideia de criarem esta websérie documental? Porque ambos presenciaram a tragédia, pelo vosso gosto pela realização, porque acho que ambos estão ligados a esta área. Como é que surgiu? Bom, ele surgiu porque eu fiz um trabalho com o Rodrigo Oliveira, que é outro realizador da série 15 Memórias do Fogo, e foi ele que me desafiou a fazer esta série. Tínhamos que recolher episódios, testemunhas da verdadeira história que a imprensa teve no local durante algum tempo, mas depois foi-se afastando e nós percebemos que o assunto, para ser discutido, tinha que estar sempre na ordem do dia. E então, se nós tínhamos as ferramentas necessárias para meter esse assunto na ordem do dia, e as ferramentas, digo, a câmara de filmar, os microfones, porque sim, certamente também somos dois da área da comunicação, então achámos que tínhamos que dar um contributo para esta causa. Afinal de contas, isto é um contributo nosso enquanto cidadãos para levar este tema mais longe possível, com histórias verdadeiras, reais, desta tragédia que nos assolou no passado dia 15 de outubro. E o porquê deste método de websérie? Achavam que era a melhor forma de chegar às pessoas? Nós queríamos que fosse o registro documental, ou seja, o registro documentário. Sendo para online, pois pronto, já seguimos os critérios que não podemos criar conteúdos muito longos, porque apesar das pessoas se interessarem pelo tema, se forem conteúdos muito longos, as pessoas não veem na internet, a informação é toda tão fugaz, já há tanta variedade, que temos que ser muito cuidadosos naquilo que colocamos online. E então percebemos que este seria o melhor registro, ser uma websérie documental, que depois tivemos a sorte dela sair da internet e passar também para o ecrã. Temos o apoio da TV que replicou todos os nossos episódios. Deixou de ser websérie, mas a sua origem é assim, é uma websérie. Escolhemos porque achámos que era a melhor forma de chegar às pessoas naquele momento. E lançaram o primeiro episódio em janeiro deste ano e passados 8 meses e com 15 episódios lançados, já tem mais de 3 mil likes no Facebook. A que é que isto se deve? Pelas memórias ainda tão presentes nas pessoas? Porque, tal como vocês dizem na vossa página, infelizmente todos têm uma história para contar. Sim, sim, sim. A história tem impacto porque a área territorial foi enorme, que foi dizimada pelo fogo. São milhares e milhares de pessoas que têm ligação com este fogo. Nós fizemos a 15 Memórias do Fogo, mas podíamos ter realizado 15 mil Memórias do Fogo, ou muito mais. Porque exato, vocês... toda a gente tem uma história para contar. Vocês dizem que ficaram milhares de pessoas para ouvir, mas ainda assim estão satisfeitos com a escolha dos protagonistas, ou diria mais, neste caso, as vítimas? Eu não sei se pode falar em satisfação quando se trata deste assunto, não é? O que nós tentámos foi ouvir pessoas que identificassem grupos, que representassem grupos, isto é, alguém que representasse empresários, alguém que representasse uma associação, alguém que representasse os pastores, alguém que representasse agricultores, o cidadão comum, sei lá. Aí nós podemos usar a palavra satisfação. Agora, nunca se pode estar satisfeito quando se está a fazer um trabalho deste, que o motivo não é o melhor, não é? Mas apesar de tudo, podemos dizer que estamos satisfeitos porque a mensagem chegou longe e esse era o objeto primário da realização. Aí estamos satisfeitos. Agora não estamos satisfeitos, já que muitos dos problemas foram levantados durante a série, ainda continuam a persistir. Estamos a fazer quase um ano do outubro, do 15 de outubro, e os problemas que ainda continuam aqui. Ainda muito há por fazer. Muito há por fazer. E também, nós nunca podemos estar satisfeitos. E também dizem que não procurar o sensacionalismo, mas sim bater de frente com os problemas. O objetivo é então avançar, mas não esquecer esta tragédia. Claro que sim. Acima de tudo, que isto funcione como catarse, mas ao mesmo tempo como aprendizagem. Ou seja, isto que nós sofremos, que sirva como exemplo para outros e nós mesmos também, porque isto pode voltar a acontecer daqui a uns anos, porque há muito por fazer agora na floresta e a floresta agora pode se transformar novamente num barril de pólvora, ainda pior que o que estava se não for devidamente acauteladas as coisas e os perigos. Isto pode voltar a acontecer e então, pelo menos que a série surja como forma de mensagem, de pedagogia, através daquilo que é realmente as histórias verdadeiras. Nós podíamos entrevistar realmente pessoas que perderam filhos, pais que perderam filhos, filhos que perderam pais, mas optámos por não fazer isso. E então afastámos do sensacionalismo. Nós quisemos bater com os problemas de frente, mas terra a terra, cara a cara. Muitas vezes a conversa derivava para onde derivar. O nosso guião era muito simples. É como é que foi o seu 15 de outubro? E a partir daí a conversa fluía. Cada um levantava os seus problemas e que no fundo era um micro aberto, era um púlpito que nós queríamos dar às pessoas para dizerem o que tinham a dizer, sem medos e sem filtros. E por isso foram percorridos centenas de quilómetros, não é assim? E por onde andaram e o porquê desses locais? Já sabiam da existência desses casos ou simplesmente iam à descoberta? Não, o Rodrigo, o outro realizador, que é de Arganil, ele é também presidente e fundador da SOS Arganil. E é uma pessoa que está muito ligada à terra de lá, conhece muita gente, ou seja, ele já andava no terreno antes de começarmos com a série. E aí conhece muitas histórias. Eu também aqui andei sempre a ajudar depois das recuperações, também conhecia muita gente. Pois lá está, a conversa do fogo do 15 de outubro está sempre em cima da mesa, para essa expressão. Ou seja, toda a gente, em conversas com amigos, com familiares, com pessoas que nos visitavam, sempre vêm as histórias do fogo à baila. E então, facilmente as histórias nos vinham ter às mãos, digamos. Nós temos conhecimento de inúmeras histórias, umas mais trágicas que outras, e depois difícil foi fazer a seleção das mesmas. Exato, e como é que é ser realizador de uma série que retrata uma tragédia que também tu viveste? É complicado, porque isto acaba sempre o assunto estar a ser reconhecido. Acaba por nos trazer também as memórias a nós, as minhas e as do Rodrigo. Cada um tem a sua história, não querendo estar a voltar a repetir a mesma coisa. É difícil voltar sempre a tocar no assunto. Por outro lado, é também difícil porque nós fizemos isto sem qualquer apoio monetário. Privamos da nossa vida familiar, privamos da nossa vida profissional, usamos recursos técnicos que temos à mão. É difícil. Mas, ao mesmo tempo, pá, não há nada melhor do que estarmos de consciência tranquila porque fizemos alguma coisa para inverter isto que nos aconteceu. Foi então, para não voltar a acontecer, para passar a mensagem o mais longe possível. Foi então um projeto bem conseguido, para o vosso ver? Sim, nesse aspecto sim, completamente. Tivemos também a sorte de ter pessoas que se foram juntando à equipa e que perceberam qual era o nosso espírito completamente voluntário, que é o caso do Jorge Gomes e da Isabel Silva, também do Luís Peixoto, que nos deu a banda sonora, da Carla Marques, que nos ajudou na tradução, legendagem. Quer dizer, fomos também ganhando amigos e mesmo as pessoas entrevistadas, que alguns eram nossos conhecidos e outros não, mas assim de tudo ganhámos muitos amigos. E nesse aspecto é o positivo que se consegue tirar destas histórias. Basicamente é uma coisa que nos marcou profundamente e que nos dá orgulho de ter feito. Claro, isto pondo à parte o motivo principal da série. Logicamente o motivo não é o melhor, afinal de contas isto é uma tragédia e ninguém pode estar contente em ter orgulho de fazer algo pela tragédia. É sempre estranho falar sobre isto porque lá está, mexeu com todos e não é fácil ultrapassar as memórias do 15 de outubro. Claro, e agora que já foram lançados os 15 episódios, as 15 Memórias do Fogo de 15 em 15 dias, o que é que se segue agora? Há planos para outros projetos ou algo ainda relacionado com esta websérie? Sim. E agora, no imediato, nós vamos fazer uma versão dos 15 episódios para lançar para festivais internacionais de cinema, sejam eles de âmbito ambiental, existe uma rota internacional de festivais de cinema de ambiente, e vamos então lançar para tentar que o filme seja exibido nesses festivais de cinema ambiental, que são pessoas tão receptivas a estes problemas e que estão atentas e que, ou seja, continuar a meter este tema na agenda, seja em Portugal, seja no estrangeiro, porque afinal de contas este foi o maior incêndio do ano 2017. E aí isto é um tema que tem que ser posto na agenda e que é ouvido. Depois temos também um outro trabalho de um âmbito diferente, ligado à imagem também, mas que ainda não posso também revelar muita coisa porque ainda não dissemos, mas em breve, e aliás, no dia 15 de outubro, ou junto a essa data, vamos fazer então a sessão de apresentação desse outro trabalho, que ainda não posso revelar, mas que é desses amigos que se juntaram ao grupo, da Isabel Silva e do Jorge Gomes. Só posso dizer que ela é fotógrafa e já levanto um bocadinho do véu, mas vamos deixar as surpresas para dentro em breve.